0 gol 4890. Executiva para 2509. máxima foi de 10.000, máxima navegação na proibição, 10.000 para a máxima 3, ajuste 901.